fuori non quero nada. Que fora do chão ninguém quer e não pode nada. Sinto falta de São Paulo, de escutar na madrugada uns bordões de violões e uma flauta chorar prata. Longe de casa eu choro e não quero nada. Que fora do chão ninguém quer e não pode nada. Sinto falta de São Paulo, de escutar na madrugada uns bordões de violões e uma flauta chorar prata. Dor de amor não me magoa, a saudade da garoa é que me mata. Eu saio pra rua assobiando comprido um samba comovido que Silvio Caldas cantasse. E me iludo que a garoa vem molhar a minha face. Mas é pranto, eu choro tanto. Quem me dera que hoje mesmo eu voltasse pro chão que eu adoro. Pois longe de casa eu choro e não quero nada. Assobiando comprido um samba comovido que Silvio Caldas cantasse. E me iludo que a garoa vem molhar a minha face. Mas é pranto, eu choro tanto. Quem me dera que hoje mesmo eu voltasse pro chão que eu adoro. Pois longe de casa eu choro e não quero nada.